enfermo é cruel, confesso. Onde engano espiritual é comum, por medos infundados em morrer. Encarnaste para me conduzir de volta ao meu querido Senhor, que me concedeu a tua angústia o dom de transcrever a voz de Deus. Que minha alma encontra inspiração divina, e pela graça celestial exalta-se a pena em que a sabedoria rima, através de versos e metafísica, a voz do céu desce e se revela. Quando ao escrever a ti me aproximo, minha pena com tua glória se adornar. A voz do céu desce e se revela.